inventaram. As nossas gerações tantas coisas inventaram. Reunidos no estrangeiro tinham que se falar. Hoje foi a maneira de se cumprimentar. Já dei a volta ao mundo a cantar. Hoje, na América, hoje, no Canadá. Hoje, na Suíça, hoje, em Portugal. Hoje, é um bom dia internacional. Hoje, é maneira de em qualquer país levo Portugal a cantar. Com um sexaco sem bom ou estou a quifar. E agora com as ués toda a gente vai bailar. Vou dar a volta ao mundo a cantar. Ués ués no Brasil, ués ués no Panamá. Ués ués na China, ués ués em Portugal. Ués ués é um bom dia fenomenal. Ués ués ués ués a maneira de dizer. Maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Os nossos portugueses que para o mundo emigraram. As nossas gerações tantas coisas inventaram. Reunidos no estrangeiro tinham que se falar. Hoje foi a maneira de se cumprimentar. Já dei a volta ao mundo a cantar. Hoje na América, Wesh-Wesh no Canadá, Wesh-Wesh na Suíça, Wesh-Wesh em Portugal, Wesh-Wesh é um bom dia internacional. Wesh-Wesh, Wesh-Wesh é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Wesh-Wesh, Wesh-Wesh é maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh. É maneira de dizer boa tarde a toda a gente com amor e com prazer. Ora então, muito bom dia a todos e a todas e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, hoje somos o 21 de agosto de 2020. Ora, então somos a sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Ora, estarei cá na vossa presença até ao meio-dia, que vocês estão mais à escuta de mais uma emissão do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, e então vamos continuar com música, e estarei cá para vos dar muita, muita música e muita alegria na nossa rádio. Até continuamos com Mike da Gaita. esperança. Nunca que apanhe, a gente não cansa. Esta noite de aventura, és meu desejo, minha loucura. Vamos rolar de prazer, temos a vida para perto de mim. Retorno por 16 minutos e continuamos com Amarante. Agora espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira. Sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Então, se você ainda não se ligou à rádio, ligue-se então à nossa rádio Arco-Íris 96.2 e ligue-se à nossa música. Para ficares mais um pouco junto a mim. Sonhos perdidos nas palavras. Deixa-me louco, fico assim. Das tuas mãos um abraço, de olhos fechados falava ao teu ouvido dizendo te amo. Olha, não deixes morrer este amor em nós. Podemos viver, ficamos mais sós. Eu sei que tu vais voltar e por ti eu vou esperar, porque eu sei que ainda queres o meu amor. Continuamos com José Ricardo. Será que pensas em mim? Então vamos ver se eles pensam em nós. Estou sozinho aqui, perdido na cidade. Não sei aonde estou, querendo desse amor, morrendo de saudade. As luzes se apagaram, o sol já despertou. Meu sono foi embora, pensar alguém que chora, é bem assim que eu estou. Só tu estás em mim, vejo em cada rosto, o sol no meu olhar, a luz no meu pensar, estás me deixando louco.

praia com uma barraca. Faço tchuco na muchaca, tchuco tchaca, tchuco tchaca. Sou feliz com meu amor na praia com uma barraca. Faço tchuco na muchaca, tchuco tchaca, tchuco tchaca. Sou feliz com meu amor na praia. As mulheres são perigosas quando um homem se aproxima. Mordida ela sensual e a temperatura fica em cima. O veneno da mulher é tão doce o seu sabor. Quando se é inventado, fica-se a morrer de amor. Essa mulher tem veneno e eu já fui envenenado. Estou a sentir um calor, sou um homem apaixonado. Essa mulher tem veneno e eu já fui envenenado. Estou a sentir um calor, sou

não me vou zangar. Eu dou da minha cabeça e ele do rabo a provar. Sou amigo dele, não me vou zangar. Eu dou da minha cabeça e ele do rabo a provar. Eu dou da minha cabeça e ele do rabo a provar. Minha rainha, eu quero dizer ao mundo presente, no presente, na faldinha, uma certeza. A minha rainha, eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro uma faldinha. Uma falda, eu gosto tanto de ti. Uma falda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro uma faldinha. Ora, então, 9 horas e... Ora, são 10 horas na nossa Rádio Arco-Íris. Então, eu tenho aqui já uma primeira dedicatória, que é da Anabela Ferreira de Paris, que está em Portugal a passar férias em Mirandela. Então, ela dedica uma música a Manu Marques de Orléans. E diz ela, então, que gosta muito, muito, muito dele. Ela está apaixonadinha, gosta muito, muito, muito dele. Até vou passar aqui uma canção que é do Tony Carreira, mas não é aquela que me pediu, porque não consegui encontrar, mas vou passar outra que espero que ela goste muito. Então vamos ouvir o Tony Carreira para Anabela, que gosta muito, muito de Manny Marques de Orléans. Consigo até viver contendo a minha 10:05 na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. Então vimos de escutar Tony Carreira, que foi pedido de Anabela Ferreira de Paris, que está em Portugal a gozar férias, e Mirandela, que foi para Marie Manuel Marques de Orléans. Ora, então vamos continuar com a nossa música. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. A nossa rádio Arc-en-Ciel, sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Então continuamos com a nossa música até ao meio-dia. E estamos à escuta do Dia Paisão. Que venha depressa a noite, para contar meus desejos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti, depois de tanto te querer. Ora então, espero que vocês aí estejam todos bem desse lado. E se você ainda não ligou a nossa rádio, você ligue à Rádio Arco-Íris 96.2, a rádio, a melhor música em português. E nós estamos cá para vos fazer isso e agradar e dar-me muita, muita alegria. Então vocês estão na presença do locutor Lourenço, da Nova, até ao meio-dia. E estamos então com mais uma emissão, o fim de semana à porta. E o fim de semana chega, chega muito depressa. Estas semanas é passar a voar. E já estamos quase, quase no fim de agosto. Para a semana, se Deus quiser, já acaba o mês de agosto. Triste é viver sem ti, depois de tanto querer. Eu sonho se que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura, por teu lado não estar. Por isso quero tanta noite, pois nela sei que meus sonhos ainda te posso amar. Que venha depressa a noite, para montar meus desejos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Que venha depressa a noite, para montar meus desejos. Que venha depressa a noite, depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Minutos e até continuamos com a Rebeca. Ora, e quanto ao tempo, nós temos aqui em Orleão 14 a 27 graus e é tempo hoje. Vai haver trovoada, portanto, esta à beira da noite, mas o tempo está bom, não está muito calor e assim é que está bom. Vem lá comigo, meu bem, pra Agora 10 horas e 12 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então, esta canção vai dedicada da parte de da Senhora Esperança para todos os doentinhos do mundo e a todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o ser irmão do que está encamado, e muita coragem para a sua esposa, que trata muito bem dele. Ora então, e não esquecendo também os animadores. Da minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia de sexta-feira. Então continuamos com a música. Está coberta de se levar, que até me dá visão. Já não há ramos à porta, os vizinhos já lá vão. Já nem sei o que era a morte, sua vida está morta, só encontra a solidão. A humildade que cobria o meu berço de paixão, tudo que lá havia era um sonho, uma alegria, e agora é ilusão. Era um escudo, defendia o meu pão, mas agora me devolvo, porque hoje quando lá volto só encontro a solidão. Está o campo abandonado, faz doer o coração. Está a casa sem telhado, já coberta de silvado, que até me dá aflição. Já não há ramos à porta, os vizinhos já lá vão. Já nem sei o que era a morte, a sua vida está morta, só encontra a solidão. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Fui há dias visitar o lugar que me criei, pensando que ia encontrar tudo lá no seu lugar, como tantos o deixei. Queria ouvir os passarinhos e galinhas ao portão, com bonitos pintainhos, não vi gado nem vizinhos, só senti a solidão. Estou tão abandonado, faz doer o coração. Está a casa sem telhado, já coberta de silvado, que até me dá aflição. Já não há ramos à porta, os vizinhos já lá vão. Já nem sei o que era a morte, sua vida está morta, só encontra a solidão. Estou tão abandonado, faz doer o coração. Está a casa sem telhado, já coberta de silvado, que até me dá aflição. Já não há ramos à porta, os vizinhos já lá vão. Já nem sei o que era a morte, sua vida está morta, só encontra a solidão. Já nem sei o que era a morte, sua vida está morta, só encontra a solidão. Deixei fugir o bicho, quando eu já estava pronta pra mimar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, e andei toda a noite sem sequer me trocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho. Eu gosto muito de ter meus animais e trato todos com muita delicadeza. Um dia destes eu fiquei muito contente, porque o meu Zé quis fazer-me uma surpresa. Para mostrar o seu amor sem fim, comprou só para mim um lindo papagaio. Ficou ali debaixo dos lençóis, mas foi pior depois para o agarrar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, quando eu já estava pronta para mim. Agora brinco sempre todo dia, e vem à noite, vai comigo para a cama, e o meu Zé também sorri de alegria. Para mostrar o seu amor sem fim, comprou só para mim um lindo papagaio. Ficou ali debaixo dos lençóis, mas foi melhor depois para o agarrar. Deixei fugir.

tem muito que trabalhar, porque ele pode descer, depois custa levantar. Ela é trabalhadeira, para o negócio é coisa fina. Eu ando a semana inteira, eu ando a semana inteira com o negócio lá em cima. O meu negócio cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Foi a fumar, queimou e ergueu, queimou e ergueu, queimou e ergueu. O meu negócio cresceu, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Trabalha com madre, o negócio cresce, o negócio cresce, o negócio cresce. A comadre para o negócio desce, o negócio desce, o negócio desce. Trabalha com madre, o negócio cresce, o negócio cresce, o negócio cresce. Eu quero tê-lo Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Deixo minha loucura. Vamos rolar de prazer. Temos a vida pra viver. Baila, reguita de verão. Dá-me a tua mão pra viver o momento com amor e paz. Baila, reguita de verão. Dá-me a tua mão pra viver o momento com amor e paz. Baila comigo. Baila comigo. Baila comigo. Baila comigo. Para 10 horas e 30 minutos estamos à hora e meia do nosso programa. Espero que vocês estejam a passar aí uma ótima manhã desse lado, porque aqui está muito, muito agradável. Então, para quem trabalha, muita coragem. Para quem está de férias, muita coragem também, que aproveite as fériasinhas. E para quem anda nas estradas, com muita, muito cuidado. Vocês tenham muito cuidado a andar nas estradas, porque tem havido muitos acidentes. E vocês sabem que aparece muito, muito depressa. Então, eu desejo uma ótima manhã de sexta-feira e continuamos com a música até o meio-dia. assim, mas não sou nenhum garanhão. Gosto de ti, é o que diz meu coração. Sentir teu corpo aqui na minha ruga é loucura, sinto-me chegar à lua. Olhas para mim com esse ar de sacaninha. Trata-me bem, pois sou a tua vizinha. És atrevido pela mãe que só te minha. Ao pé da porta agora tenho uma melguinha. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem cheirar e para cheirar o meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem cheirar e vai dizer que sou um docinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem cheirar e para cheirar o meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem cheirar e vai dizer que sou um docinho. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa e por por cima dela um cozido à portuguesa. Quero, quero, quero batatas com bacalhau, leitão à bairrada, sardinhada em carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa e por cima dela um cozido à portuguesa. Bacalhau, leitão à bairrada, sardinhada em carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa e por cima dela um cozido à portuguesa. Quero, quero, quero batatas com bacalhau, leitão à bairrada, sardinhada em carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa e por cima dela um cozido à portuguesa. Quero, quero, quero. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Passaste cartão, mesmo assim consegui ver de que cor era o batom. Pois olhei para o resto, tu és mesmo um bombom. Quando olhaste para mim, na verdade, até sorriste. O teu corpo balançava, eu não sei como não caíste. Cabeça não me sais. Bombom, bombom, eu quero o teu bombom. Deve ser tão bom comer e chorar por mais. Bombom, bombom, eu quero o teu bombom. Com ou sem batom, a cabeça não me sais. Bombom, bombom, eu quero o teu bombom. Deve ser tão bom comer e chorar por mais. Passaste cartão, mesmo assim consegui ver de que cor era o batom. Pois olha para o resto, tu és mesmo um bombom. Que linda aquela saia, ai eu fico meio perdido. Quero beijar os teus lábios, desejo ficar contigo. Amém! Bombom, bombom, eu quero teu bombom. Cabeça não me sais. Bombom, bombom, eu quero o teu bombom. Deve ser tão bom comer e chorar por mais. Bombom, bombom, eu quero o teu bombom. Com ou sem batom, da cabeça não me sais. Bombom, bombom, eu quero o teu bombom. Deve ser tão bom comer e chorar por mais. 10:43, então estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Estamos cá presentes da 9 até ao meio-dia. E vocês estão com o locutor Lourenço. Nossos corpos bem suados, sinto-me enlouquecer. Sempre muito bem agarrados, meu corpo está a aquecer. Sem fugir do tom, vem dançar kizomba. Vem dançar comigo, vem dançar kizomba. Vem agarradinhos, vem dançar kizomba. Contigo saudades eu tenho do teu carinho. Dançar contigo nas festas, nas romarias. Voltar a ter a alegria que perdi. Matar saudades que agora sinto por ti. Quero ver-te sorrir, quero ver o teu rosto e ficar junto a ti. Quando chegar agosto, quero ver-te sorrir, quero ver o teu rosto e ficar junto a ti. Quando chegar agosto, ai que saudades, saudades, ai que saudades, ai que saudades do meu país. Ai que saudades, saudades, ai que saudades, e aqui contigo sou feliz. Ai que saudades do meu país. Ai que saudades, saudades, ai que saudades. E aqui contigo sou feliz. Ai que saudades, saudades, ai que saudades. Ai que saudades do meu país. Ai que saudades, saudades, ai que saudades. E aqui contigo. Ora, 10 horas e 56 minutos e vamos ficar com mais esta música e depois vamos passar a uma página de publicidade. Levei-te para dançar. Olhei para ti, senti o teu desejo. Ganhei coragem e roubei-te um beijo. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por dançar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por dançar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço. Dá-me carinho e vais ver. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. Baba, baba.

casar. Prometi-me uma panela depois de me ver casado. Parti-me os cornos com ela. Se eu soubesse que era assim, nunca me tinha casado. Ficava para ti no fim, tinha um caso arrumado. Isto é bonito, é. Isto é bonito, é. Digam lá o que é de mim. Já perdi os meus sentidos. Não consigo viver assim. Tenho a cabeça aleijada e fiquei sem um par deles. Não me pareço com nada. Quero mais um par daqueles. Isto é bonito, é. Isto é bonito, é. Tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Eu já não amo ninguém, só coisa e tal. Esta é a moda do... Isso! É bonito! Puxa! Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Eu já não amo ninguém, só coisa e tal. Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Você nas das morenas, das loiras e coisa e tal. São loiras e são morenas, loucuras do meu coração. Mas vejam bem estas cenas, de amar umas e outras não. Umas lindas de morrer, outras dão cabo de mim. E eu estou sem saber qual, vou pôr os pontos nos is. Isto vai acabar mal, a cantiga do bandido. Acho que eu não sou normal e engasgado tenho. Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Eu já não amo ninguém, só e coisa e tal. Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Não mencionas das morenas, das loiras e coisa e tal. Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Eu já não amo ninguém, só e coisa e tal. Tá, tá, tá, tá, tudo bem, tá, tá, tá, tá, tudo mal. Não mencionas das morenas, das loiras e coisa e tal. Hey!

Ora, 11 horas e 36 minutos, estamos apenas de 20 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e para toda a gente que a conhecem, e não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, o meu muito obrigado. Então vou passar aqui uma canção que tem por título a Diana Gil, A Lágrima. Então eu peço desculpa porque houve aqui um pequeno problema no aparelho, e então vamos ouvir a Diana Gil, A Lágrima, que foi pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo dos animadores. O meu muito obrigado por ela e que desejo um bom dia. 11:42, então escutamos a Diana Gil, Uma Lágrima, que foi pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo todas as pessoas que a conhecem, e para todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Então eu vou passar aqui outra canção, que é o Banda Lusa, e então vai ser dedicada a Ser Agostinho Monteiro, e que ele deseja um bom dia. Ele telefonou e deseja um bom dia a todas as gente, a todas as pessoas. Ora, então eu vou passar aqui o Banda Lusa. Eu quero bem a minha sogra. Oh! Pelo barulho ela está a chegar. É a minha sogra. Ora, 11:43, espero que vocês estejam bem aí desse lado, a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Santo

baixinho. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou, a verdade ficou. Como eu tão sozinho. Nada, nada podia dar certo. Ora, 11 horas e 53 minutos. Ora, então peço desculpa porque teve aqui um pequeno problema na aparelhagem e parei-me aqui um bocadinho com as músicas. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória a fazer, que é da parte de Anabela de Carvalho para seu marido António e para a sua filha e seus genros. Então vamos ouvir o Tony Carreira. Pois é, meus amigos, e assim chegarei ao fim com esta canção. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. E peço desculpa por alguns erros que fez, mas isto acontece a toda a gente, não é? Só acontece a quem não faz nada. Ora, então eu desejo-vos um ótimo fim de sexta-feira, 21 de agosto de 2020, e desejo-vos um bom fim de semana a todos, e tudo de bom, muita saúde para todos, é o que eu desejo a todos. Então vocês encontrarão-me aqui na sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma missão, o fim de semana a todos. Ora, então daqui a pouco deixo-vos com a rádio RTP Internacional para ouvir alguma notícia lá de baixo. E então desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana. Está difícil um entendimento entre a União Europeia e o Reino Unido. O chefe da negociação para o Brexit, Michel Barnier, tem dúvidas de que se possa chegar a um acordo até ao fim do prazo. A Fundação Portuguesa do Pulmão acha insuficiente.